Fevereiro imbatível, supermercado Tradição. Arroz Dona Chica, 5 quilos, 19,99. Feijão caldo de ouro, 1 quilo, 6,99. Farinha Estrela d'Alba, 5 quilos, 15,99. Nescafé Tradição, 160 gramas, 17,99. Cheetos ou Fandango, pacotão, 6,99. Massa Bela Dica Parafuso, 500 gramas, 2,99. Fevereiro imbatível, supermercado Tradição. Paleta suína, quilo, 15,99. Ponta de peito, quilo, 23,99. Agulha bovina, quilo, 20,99. Empanado nobre, 1,69. Papel estilos, 12 rolos, 9,99. Cerveja original, 473 ml, 4,99. Fevereiro imbatível, supermercado Tradição. Ofertas válidas até domingo, dia 9 de fevereiro. Supermercado Tradição, Rua 7 de Setembro, abaixo dos Bombeiros. A farmácia é onde eu faço economia. É a Farmácia Luz, tem mais qualidade e garantia. Farmácia Popular, preço e mais condições, medicamentos e perfumaria com mais opções. Saúde é um bem maior. Farmácia Luz, você merece o melhor. Farmácia Luz, tudo em medicamentos, perfumaria, os melhores preços, descontos, descontos especiais para aposentados, saúde e bem-estar com muita economia. Farmácia Luz é 100% de Palmeira, por isso tem atendimento todo especial e carinho por nossa gente. Farmácia Popular, com medicamentos que chegam a 90% de desconto. Disque teleentrega Farmácia Luz, 3742-7746. Farmácia Luz, porque você merece o melhor. A prática de exercícios físicos é essencial, não somente para quem busca perda de peso, mas também para quem quer se manter com saúde e disposição para as rotinas cada vez mais agitadas e estressantes. Vida saudável é sinônimo de movimento. Fitness Academia é muito mais que uma academia de ginástica. Aqui você encontra os melhores profissionais e muitas opções de aula e treinamentos em um local amplo e confortável para que você tenha prazer em malhar. Musculação, pump, circuito funcional, funcional dance, grupo de corrida, pilates, pilates solo, personal trainers, ginástica laboral, yoga, aerobox e funcional kids. Acompanhamento feito por profissionais de atividades físicas. Fitness Academia é um local completo para seu bem-estar. Rua General Firmino, 177, Centro. Fone 3742-4630. Fruteira Bom Preço. Fruteira completa com frutas, verduras e legumes fresquinhos direto do Ceasa de Porto Alegre. Mini Bazar. Atende das 8 da manhã ao meio-dia e das 13 às 8 da noite. Domingo e feriados, aberto pela parte da manhã, em frente à estação rodoviária. Fone 3742-5445. Fruteira Bom Preço. Atenção, o calor chegou com tudo e só na Colombo tem 48 horas para refrescar o seu bolso e a sua casa. A maior variedade de splits e ventiladores com super descontos e as menores parcelas. Ventiladores a partir de R$ 99,90 e ar-condicionado split Electrolux 9000 BTUs por R$ 2.599 ou só R$ 259,90 mensais. Você compra e leva na hora, sem calor e sem sufoco. Só nessa sexta e sábado, na Lojas Colombo. Agrotec Cotrizal é pura inovação, tecnologia e novidade pra sua produção. Safras sustentáveis é nosso compromisso, alimentando o mundo com cooperativismo. Na Agrotec o agro tem progresso, plantando soluções rumo ao sucesso. Agrotec Cotrizal, de 19 a 21 de fevereiro, no campo experimental da Cotrizal em Sarandi. Participe! Da FM 87.9, agora 9h47. Agora você está escutando Bon Jovi, Living on a Prayer. E na sequência, Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Mauro Produtos Coloniais. Está procurando produtos coloniais? Mauro Produtos Coloniais tem tudo: salame, queijo, vinho de Garibaldi, galinha caipira, erva mate realeza, filé de peixe, banha e mel. E muitos outros produtos coloniais. Mauro Produtos Coloniais, na Coronel Evaristo, esquina do CTG, Galpão da Boa Vontade. Mauro Produtos Coloniais. Seu eletrodoméstico quebrou? Sua ferramenta parou de funcionar? Chame o Mauro Borges. Conserto e manutenção de eletrodomésticos e ferramentas. Furadeira, maquita, parafusadeira, máquina de lavar, ventilador, forno elétrico, micro-ondas, liquidificador e muito mais. Serviço rápido, confiável e de qualidade. Precisou? É só chamar o Mauro. Ligue agora. 996-17-4658. Ou 999-3155-30. Mauro Borges, o conserto que você precisa com a qualidade que você merece. Se tá faltando a verdura, o arroz e o feijão, tá faltando a mistura, o shampoo e o sabão, tá faltando até dinheiro e quer economizar, Supermercado dos Amigos é o melhor lugar. É variedade que você quer? É o melhor preço que você quer? Ou é atendimento especial que você quer? No Supermercado dos Amigos, você tem tudo isso e muito mais. Venha conferir. Supermercado dos Amigos. Supermercado dos Amigos. Rua General Osório, 992, esquina da Praça Vila Velha, Palmeira das Missões. Fone 3742-8051. Acesse nosso site www.superdosamigos.com.br. A Razão Info é mais que internet, é conexão de verdade. São até 600 mega a partir de R$ 99,90. Sem fidelidade, sem multa, com instalação grátis e Wi-Fi para a casa toda. E tem mais, você ainda ganha acesso a uma plataforma de filmes online para aproveitar e maratonar muito. Nos chame já no WhatsApp 0800-510-6992. Razão Info, conexão de verdade. Alô, amigo ouvinte! Quer renovar a casa nesse início de ano? Aproveita que as melhores ofertas estão nas lojas Quero Quero. Tem porcelanato classe A da melhor qualidade com preço imbatível. Smart TV Samsung 32 polegadas saindo com R$ 400 de desconto. Tem cozinha compacta com espaço para dois fornos com R$ 300 de desconto. E tem muito mais para fazer obra e aproveitar o verão. Passa na Quero Quero que a equipe tá pronta para te atender com a melhor negociação. Time.